717, Nandael. Bom dia, WebJet 5717, contato radar, se manter o nível 340, vai da Elda presente. Da Elda presente, muito obrigado, sobe ao 340 sem restrição, 6717. Livre decolagem cabeceira 10, vento 120 graus, 49. Livre WebJet 5898, decola 112, chame agora o controle em 198, 1935, corrigindo bom voo. Chama o controle 1935, muito obrigado, bom dia. Olha, o 5717 depois de Dael, pode voar, por gentileza, bridge, para não ter que dar a volta? Vou coordenar com isso. Obrigado, hein? Mantendo a rota por enquanto. Objeto 5898 na escuta do Salvador? Objeto 5898 na escuta, senhor. Jet 5898, contato radar, subir e manter o nível 340, manter a saída da EL. Contato radar, setor 340, mantendo a saída da EL, objeto 5898. Objeto 5717, bridge está autorizado. Bridge, muito obrigado, 5717. 5797, agora com Recife, frequência 1251, alterne a frequência 3325, bom dia. 251, alterna 3325, bom dia, obrigado por tudo, 5717. Bom dia. Localizer, Rio 5973. Rio 5973, complete LF, chame a torre, 1862, bom dia. Bom dia. Salvador, Rio 5973, está na aproximação final, ainda não se pouco. Afirmativa 5973, mantém a aproximação e informe para a embaixada travado. O vento 120 graus, 49. Salvador, Rio 5973, embaixada checado, confirme o ajuste. Ajuste no 0, no 3, pouso autorizado, cabeceira 10, o vento 120 graus, 039. Autorizado pouso, Rio 5973. Objeto 5898, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. Bom dia. Objeto 5898, chama Recife, 125.1.2325. Bom dia, 5898. Ok, a secundária é 133.25. Secundária, 133.25, 5898. Autorizado para Confins, nível de voo 360, via Pesolo no 6. A subida será da El, Leia da Bridge, com a primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5117 ao código, 1935 ao controle. Gente, da 3201, autorizado Confins, 360, nível, decola da 10, curva direita da El, Leia da Bridge. Pelo 1607, transponder e controle Salvador 7965. Só corrigindo o fixo após Leda, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Ah, Bridge, gente, então Bridge após Leda, Bridge, tá? 3201. Correto, chama para o pushback acionamento. Rio 5973, Solo 19, libera a direita, prossiga táxi, Alfa Kilo, Baixo 3. Vicente, vai livrar direita, Alfa Kilo 43, 15973. Alfa e Uniforme, bom dia, prossiga. Mas o Alfa e Uniforme solicita autorização de reboque do mais 3 até a posição de aeronave, parte principal. Alfa e Uniforme, aguarda um instante. Estou com o Rio que pousou, ele vai prosseguir para o parte 3. Assim que o mesmo parque é, eu vou liberar o pushback, o início do reboque, corrigido. Estará no aguardo o Alfa e Uniforme. Bom dia, Gol 995, acione identificação, chegada Bonfim, desça para 2.000 pés, 1.013 o ajuste, reporte no localizador estabilizado, Gol 995. Bom dia, 2.013. 3, permanece estabilizado. Nada. Bianchi uniforme autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Chamará para ingresso no pátio principal, alfa e uniforme. Esse uniforme está autorizado até o portão 1. Delta 3859, acione a identificação. Chegada a Golf, desça até o nível 060. Quatro, acione a identificação. Chegada a Golf, desça para 4 mil pés. 1013, ajuste. Número 2 na aproximação, 204. O 9 desce para 5 mil pés. 10 no 3, ajuste número 3 na aproximação. 897, bom dia, sua identificação. Desça e mantenha o nível 060, chegada bom. 060 na bomba, 97. 04, desça para 3 mil pés. Permanece 1.003 hoje. 3 mil, 59, desce para 4 mil pés, 1.003 o ajuste, volta sua indicada. 4, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ok, uma centena reduz para 210 nós, 3859. 1995 está autorizado sinal LS, aposte no localizador estabilizado. Informarei estabilizado, 95. 97 desce para 5 mil pés. O altímetro no 0 no 3. 7 no 5, a sua identificação, chegada a bom, desça para 6 mil pés, o ajuste 1013. 1897, desce para 5 mil pés. 897, Salvador. Desce para 5 mil pés, 1.003 ajuste. 5 mil, padrão. 1995 no localizador. Positivo, já vai interceptar o Glide com aeródromo à vista. 2 milhas solo externo, complete LS, chamando a torre 1862, bom dia. 186, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol 1995, transfere, estabilizado, baixado, travado. 1995, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 3 nós. 140 com 10, autorizado pouso, 1995.